Luz, câmera, ei, ação. Luz, câmera, ei, ação. Grava a pepeca no chão. Grava a pepeca. Grava a pepeca no chão. Grava, grava, grava. Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo. Ei! Tá gravando? Gravo o rabo balançando. Gravo o rabo balançando. Ei! Tá gravando, malvado? Gravo o rabo balançando.